der normalen Landebord feucht und alle Pushback erfüllen. Hallo, Anna, Porto Mojito Azul. Espera, dona 063, dona 3, dona 3, boa noite. Roxana é autorizada a linha de decolar, pista 10, 140 graus, com uma dúzia. A linha de decola, 063, dona 3. Para 63 na 3. 140 com 10. Autorizado 2000, livre LS, informe localizador 5595. Para 2000, vai se chamar agora. No 3 é o Zulu 6198, bom. 1698, bom trabalho, senhor, boa noite. Salvador, o aviante 6747, estacionado por sinal 3 para pushback. Autorizado, Michel, puxa, Michel. Pushback, 6747, da 3305 para o táxi, 96 a bordo. Estamos com 3 horas e 40, alternando esse correção natal. Ponto espero no zero, ajuste 1013, táxi via Juliette Alfa. Chame nessa frequência para decolagem. Livre, táxi Juliette Alfa, ponto espera da 10, da 33, zero. Pois é. Certo. Alô, azul, 42, armado. Livre puxa, me táxi. Livre puxa, apontar o táxi para 209. chamou o controle? Bom, 10176, passa 180 para 150572. Autorizado chegada a Mari, desse mantenha 2000, ajuste 1013, gol no 076. Mari 2013, reportará estabilizado, gol no 076. Autorizado chegada a Mari, desse mantenha 3000, ajuste 1013, bravo, quilo alfa. Trip 5595, complete final ILS, torre 118, decimal 16. 118, boa. Ali, decola separado, doutor? A linha sem parada, 3305. 140 graus, 109, a linha da cola separada, TAM 3305. 4209, é o PD 1116, aproximadamente 2 horas e 50, até o caminhão para trás. Quatro, dois, zero, nove, chame no ponto de espera pronto, Juliette Alfa. Estimativo trip, continua a aproximação pista 10, ajuste 1013, vento 140089. Ok, ajustado 1013, prossegue na aproximação. Afirmativo. Salvador, 224, aguarde cópia. Tem livre pouso, trip 55 no 5, 140 com 10. Livre pouso, trip. Saída Puca, vigilância radar. 330 Puca. Chame a 6303. Vai passar 150, chame o centro. Em 1251, lanterna 3325. Chame a 6303. 1251, 3325, boa noite. Boa. mantém pista 10. Trip no solo aos 2-4, Alfa, Kilo, Pat 3, posição indicada é 04. Alfa, Kilo, Pat 3, 04, grato. Azul tem livre decolagem, pista 10, 130089. Livre decolagem, está aí, Azul 4209. Minha 747 autorizada ali e mantém pista 10. Azul decolou aos 2698. 1098, Azul 4209, boa noite, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 4209, perfil da Dael, ascensão 360. 209, boa noite. Submantenha 360, vigilância direto da El. Direto da El, 360 autorizado, 4209. Golno 076, autorizado DLS X-Ray, reporte localizador. Reporte ao Watch 076. Boa noite, autorizado chegada a Mari, desse mantenha 4 mil pés, 1.003 ajuste. Então 50, chama centro em 12545, alterna 12685. 2545. Web 6747 está livre, 130, 089. 747 aos 29 e 198. 98, boa noite. Web 67-6224, copia? 747, boa noite. Subiu, mantenha 340, direto da Elvis Márcia. Da Elvis, Web 340. Bom, decolagem no zero, direita, da El Leda, apoio Leda, Bidev. Apoio Bidev, AP November 857, seguro, AP Zulu no 6 e aposto conforme a roda do plano. Controle em 1 no 9, decimal 8, aciona 5406 o Rio. Ok, senhor, 320 para o Galeão, decola da pista 10, a aerovia uniforme November 857 inicialmente. Pista 10, da El Leda, depois Bidev, depois Bidev intercepta uniforme Zulu de fundo 6, depois o uniforme Zulu 1-4. Ciente? Após Bidev, AP November 857, Porto Seguro, AP Zulu no 6 e após conforme a nota do plano. Afirma Porto Seguro, 119-85406. Chama pronto, Rio. Mará para Porto. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 076, 1,5 externo, baixado e travado visual. Gol no 076, 140 graus, 08 nós, autorizado pouso. Livre pouso, 1-0, Gol no 076. Meia 224, agora só mais um instante para a cópia, já está pronto para o push? Não, nem assim, mais 3 minutos para o push. Sim, Matheus, se tiver pronto para o push, pode chamar que eu pago, autorizo o seu push. Agora só mais um instante para a cópia, ok? Puca, Aracaju, afirmativo. Rio 5972 para puxa acionar. Tem livre puxa acionar, Rio, chama em táxi. Estou em Salvador, total 9908, informação táxi rei. Total 9908, só o instantinho cópia. Nada. Azul 4209, passa 150, chame Recife em 1251, alterna 3325. Recife em 1251, alterna 3325, Azul 4209, boa noite. Boa. Webjet 5796, desse mantenha 2000, reporte localizador. 2000, localizador 5796. Vai interceptar no lock e passar no meu grado de lock. Bravo Kilo Alfa, complete final ILS, torre 118-6. 118-6. Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, 076. Web, corrija, o chame é 6224, cópia. O 6224, hora Caju autorizado, 190. Decolagem pista 10 esquerda, Puca, Aracaju, 119.8.5407. Autorizado para Aracaju, na Puca, Jamba, Aracaju, 5407, transporte, 119.8.2.224, pronto, autorizado, chame DAC. Câmara. Bravo, Kilo Alfa, final no zero, vai conseguir pouso pista 10? Vai para seguir pista 10. Autorizado, pouso no zero, ajuste 13, 140 graus, 10. Bravo, Kilo Alfa. Bom, pouso autorizado na 190, Papá Romeu, Bravo, Kilo Alfa, vai ser Bravo. Total 9908, quadra. Copia. Guarulhos autorizado, 320, decolagem pista 10 da direita, da Elmeda Bidev, controle 119, decimal 8, 5415, transponder. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva direita, da Elmeda Bidev, 119,8, controle 5415, transponder, total 9908. 1251, alterna 3325. Vou em Leda, da presente, eu faço Leda e vou a Bidev, ok? Leda, depois Bidev, 251-3325, boa noite. Boa. Objeto 5719, autorizado ILS, XRI, reporte localizador. Reporte localizador. Três horas e 30 de autonomia, 4 a bordo, alterna Galeão, Rio 5972. Observe o tráfego da Gol que vai ingressar no pátio para o portão 612. Após o Gol, está livre Juliette, no ponto de espera chama pronto, 1013. Vai na semana pronto, alternada é Guarulhos, ok? Guarulhos, gente. Portão 6 pro voo 776, confirma? Estimativa, autorizado ingresso. Sim, portão 6. Então 9908, acionamento na posição posterior, push B. Autorizado na posição, chame para o push. Chama lá. 7196, visual, está ligado ao cuidador. Ok, complete final ILS, chame a torre 118.6, Webjet 5796. 6 agora aqui. Bom. Web 5796, estabilizado, visual. Web 7.6, repórter externo. Cortar no externo, 7.6. Tudo ponto externo da 1.0. Linda, cola o trico? A linda cola então o trip 140 graus, 10 máximo. É o trip, é o rio. Corrige, é o rio mesmo, filho. Torre 1762, está pronto, né? Seu verde 10303-103, eu tomei 2 horas de início, estou treinando o resto de si. Viva até o ponto de espera, chama pronto, 1013 é o ajuste, 2 horas. É hora pronto, 2-4. Bravo Filo Alfa. Bravo Filo Alfa, prossiga. Aqui pra ligar pro Rio, fica a 8. Gente, vou entrar em contato aqui com o Israel. É, 7-6. 5-7-1-6, livre pouso, pista 10, 1-4-0 com 10. Para o pushback. Total. Só um chatinho agora. O Rio chama o controle 19-8. 19-8, Rio 5972. É o Rio 5972, boa noite. Boa noite, submantenha 320, direto da EL, vigilância radar 5972. Direto da EL. Subir para 320. Doutor Salvador, boa tarde, Pezinha 00, formação em 3, estrutura 5-0. M00, chegada Mari, desse mantenha 2000, ajuste 1013, vigilância radar. Mari 2000, 1013. Livre, puxa, Maratax. Livre, puxa, Maratax, total.